Gaveta, Record. Atatango, Gaveta, me informe. Boa tarde, o contato radar. Chegou para o nível de voo 430. Autorizado, direto Lida. Muito grato. Está presente a Leda. Mantendo Leda, acho que é o Gaveta, Record. Xené 6227, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 190 graus, 09. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, Xené 6227. Com 3367, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.002, 3.367. 1.620, desça para o nível 050, redução de velocidade 220 nós, número 3 na aproximação. Positivo, 220 nós, deixando para o 050, já reduziu no 620. Velocidade de carro 2209. Sentido para 2009, informa o tráfego 11 horas, 17 milhas, uma nordeste. Será seguido como número 2 na aproximação. O tráfego está mantendo 200 nós com grande. É um Eco 120. Sentido 2, então 3357. 1256, chama centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado, boa tarde. Voo no 620, reduz a velocidade para 200 nós. Já mantendo 109. Gente, mantém. Xené 6227, decolagem 29, controle em 20, décima 8. 208, 6227, boa. Afirmo. Gente, mantém. Controle Salvador, boa tarde, Xené 6227, decolou 1600 metros, perfil São Bruno. Oi, Xané 227, contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 360. São João, no 360, 6227. Revisão no 7, Torre Salvador em 118, decimal 95. 2245, obrigado. Nada. 3367, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo, 3367. Voo no 620, desce para 3000 pés, o ajuste no 04. Passei, 1003, complica tudo. Voo no 620, vetoração para sequenciamento, esquerda na proa 05, tendo como limite a radial 280 Salvador. 095 a proa, 015 para a proa. Proa 015, proa 015 tendo como limite radial 280. 280. Tango Oscar, Vitor, uniforme, chame centro de Recife, no 28, decimal 35. 2835, Oscar, Vitor, uniforme. São 3367, luta para 2000 para ex, autorizado o procedimento, reporta na final. 2000 com o procedimento autorizado, é 3367. Reduzir velocidade para aproximação, tem 3367. Reduzir a aproximação, 3367. Sente, passo anteriormente formal, encontra-se com uma ground de 1409. Sente, reduzindo 67. Obrigado por hoje, Leda, hoje na 6227. 6227, vou Leda. Torre Salvador, boa tarde, Tracajal no 7, Nacional de Albuzero. Tracajal no 7, confirma o visual campo. Afirma, vista. Tracajal no 7, autorizado com pista no 0, vento 1, 0 graus, 1, 0 nós, pista manobra. Tá autorizado com outro, Tracajal no 7. Boa 620, para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 060. Curva direita, 060, 1620. 620, vai seguir trânsito na posição de 2 horas, zona 3 milhas, cruzando 3 mil pés, descendo para 2 mil, com 1.60 mais de One Speed, 1.320. 7.620. Boa 620, reduza para 1.70 mais. 1709. São 3367, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 2953367, boa tarde. Boa. Alô, 620, desce para 2000 pés, autorizado ILS, X-Ray, estamos 0, reporte estabilizado. Alô, 2000 pés, reporte estabilizado, 620. Mantém o ponto de espera, Eva. Aguardando a emissão próxima. Somente pronto, decolagem? Mantém. 9327, autorizado, a linha mantém para pronto de decolagem, estamos 0. A linha mantém. Já 17, livra à direita, taxi avião alfa reporta na Delta, solo 35. Uma livrada à direita, alfa vai reportar na Delta para Cajá 17. Xanémia 327, autorizado a decolar pisto no 0, vento 180 graus, 07. 2 9 0 6 3 2 7. pessoal, da boa tarde, é o 33, na tela final aguardando. É o 33. Autorizado pouso pista no 0, vento 170 graus, 075. Autorizado pouso 10, seu 33, 67. Xavier 327, decolado 36, controle 120, décima hora. 208-6327. Então, gente. Meio zero. 3367, confirmando pista molhada, vento 170 graus, 069. 7, 3367. Na minha 327, onde corrigou? Corrigou, 620, a sua escuta. Na minha 620, continua a aproximação, informarei pista livre, pista contra molhada. Como é que tá o vento? 170 graus, 079. Beleza. Cajão 7, autorizado cruzamento e táxi para o pátio 2, militar. Vai cruzar, prossegue para o pátio digital, para Cajão 7. Então, 3367, solo 38, solo 2.3.3.7, informa pipa na curta final. Pipa na curta final, isso? Afirma. Temperatura do gol, 1.6.2.0, copiou? Ainda sem avistar. Porta visual. Tá passando. Visual agora, 620, 1737. No 620, autorizado posto, pista no 0, vento 170 graus, 089. Capitão Lógica, Golf Kilo. Contato radar estabelecido a 72 milhas sudoeste do Rio Salvador. Voo Ibomed para interceptar a chegada Ibomed 1. Reporta o valor controle com a unidade descida. Possibilidade de voar posição em campo e outro Golf Kilo? Negativo TAP, mantenha atrás de Ibomed, acho que Golf Kilo. Avança Ibomed, outro Golf Kilo vai reportar no contato. Então, ponto real, outro Golf Kilo. Confirme? Está no bom lugar, mantém o nível de voo 050. A gente mantém 050, Salvador, boa tarde, azul 2789, informação prática. Azul 2789, senhora identificação, chegada bom, se desse mantém o nível de voo 050. Gente, deve estar o 050, pode descer Miguel, azul 2789. Estimativo, reautorizado com o ideal para 4 mil pés, sem restrições de altitude, o ajuste no 014. Gente, quando o ideal desce para 4.000 com 1.014 litros de azul 2789. nesse momento? Direita, 1219, Costa. Xanamé 227, controle? Prossiga 27. Xanamé 227, chame sempre o Recife em 128, decimal 35. 2835, 6227, boa. Controle, o acionário 6327. Salvador, o acionário 6327. Chega. É, a mensagem foi pro 6327? Negativo, para o acionário 6227. Entendi. Poderia coordenar para o centro após coral para o Adil Nep para o 6327? Xanamé 327, coordena com o centro de Recife em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 25. Lembrou 160 para 4000, azul 2789. Confia, né? Azul 2789, livrando o nível 160 para 4000, pés, comunicação. Tá, frente, azul 2789. Assunto ao controle? Não. 7, Wolf Kilo, desça para 4.000 pés, ajuste 904. 4.000, 904, até Wolf Kilo. Ajuste Wolf Kilo, 30, vou na proa de TAP. Proa de TAP, 304.000, até Wolf Kilo. Controle Salvador, Oxenai 6327. Oxenai 6327, negativo contato com Sandro Recife nas frequências 128.35, secundário 125.1, não confirma. Conseguiu o contato e o centro liberou a gente pro controle Niels, agora Niels pediu para retornar para você. Senhor autorizado, ele é ida colapso no 0, vento 180 graus, 09. Sobre a área da colada, 10, boa 20, 09. Olá. Olá. 2789, ficando desde o juiz, confirma. Afirma, senhora. Você quer me desvio, já vai retornar à posição aqui. Gente, após desvio, autorizado Duna. Após desvio, direto Duna. Graças, 2789. Na 6355, como será pronto? Na 6355, autorizada, né? Não deve ser entendido a linha e mantém o chão da 6355? Então, Guacho, Golfe Kilo, desça para 3, meu país. Descendo a 3, meu Guacho, Golfe Kilo. A cena identificação, chegada Bomé de Uno, desse mantém o nível de voo 050. Esse mantém 050, azul, 69, e nós. Controle, Salvador, gol 2009. Voo 2009, contato radar na decolagem, saída São Voo no nível 380. 380, gol 2009, solicita 400 final. Gente, aguarde. Eu passarei 2233, pronto, ponto zero. 2233, boa tarde, autorizado Lenha e manter pista no zero. Autorizado Lenha e manter pista no zero, passarei 2233. Correção, autorizado Varna para hoje Coral, para o gol 2009. 5, decolado 57, controle 120, décima 8. 1208, chamando de 355. Curva à esquerda, ok? Devido à informação do setor. Livre desvio, gol 2009. Ok, grato. Controle, o Xanamé 355. Xanamé 355, contato radar na decolagem, saída São Voo 1, nível 360. Sim, 355. Toda decolagem para o passaredo 2233. Azul 2789, chama Torre Salvador em 118, decimal 95. Torre 3895, um abraço de Azul 2789. Azul 2009, sub mantém o nível de voo 400. Autorizado 400, voo 2009, grato. 2789, não chove sobre o campo, reporta visual. Reporta visual 2789. Angológica, Golf Kilo, desça para 2.010, autorizado procedimento, reportando o curso. Desce para 2.000, autorizado procedimento, reportando o curso, Golf Kilo. Confirma, está liberada a exceção? Afirmativa, sem restrições, desça para 2.010, ajuste na 014. Sem restrição, 2.010, Golf Kilo. Controle. Boa tarde, parceiro 2233, decolado. Parceiro 2233, boa tarde, contato radar, saiu da Momo, nível de voo no 60, sem restrições. Dado 60, sem restrições para passaredo 2233. O 2009, confirma mais quantas milhas que vão nascer em desvios? Solicita a proa 310 por 20 milhas. Certo. Tá bom. Chama centro Recife no 260, perna 1353. 260, 253, grato, boa tarde, gol 2009. Às 1789, autorizado pouso, pista 10, vento no 8 graus, 079. Centro Azul, 2789. Muito obrigado. Ribeira direita, solo 121 no decimal 9. 1219 azul, 21. Azul 4423, pronto, pode ser a pista no zero. Azul 4423, autorizado, ele é ali decolar, pista no zero. Ele é decola, pista no zero, vento 180 graus, 109. Ali decola, pista no zero, azul 4423. Chama 355, chama Recife em 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Chama Recife em 122 decimal 35, alterna 125 1, Oceanero 6355. Botão Guacho, por que ele tem condições de manter presente a velocidade até mais próxima externa, confirma? Afirmativa, até sim, Brasileiro. Três, graças. Confirma para o controle? Afirmou que eu estabilizava o localizador. Torre 18, decimal 95, Watch Golf Kilo. 295, torre, Watch Golf Kilo. Aí vai passar agora seu golfinho, tá estabilizando uma coisa. Pergunta que eu filo, qual quantidade de aproximação agora está em de pouso. Aguardando, seu golfinho. Romeu Bravo Oeste, Cassiano, identificação, Vera Lagoinha, para interceptar a chegada bom, se deixa eu mantenho o nível de voo 050. 35, teste 050, manda Lagoinha para a chegada bom, se Romeu Bravo Oeste. Controle Salvador, boa tarde, azul 4423, decolado passou 1500. Azul 4423, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível de voo 360. Arbor 1, 360, azul 4423. Coronel Passarinho 2233. Prossiga. Espírito, senhorita, coordenar com o centro VAR direto ao destino, está presente? Cruzando barreiras, o 2223. 2233, corrigindo. Gente, obrigado. Agenda 918 do separador de Montaís, autorizado LS. Completa o procedimento agora com a torre, na frequência 1118 decimal 95. 1895, obrigado, 698. Azul 4423, autorizado Alefa. Direto Alefa, azul 4423. Próximo fio, só 09, libera a direita, sol 121, decimal 9. Vai liberar a direita, sol 121, decimal 9, né, pro bom fio. Então, Golf, Capata Golf, mantenha-se em regras de visuais, ajuste no 0 no 4. Golf, Capata Golf, controle. Quadra-se nos corredores, desaparando 1.500 pés, ajuste no 0 no 4. O Capata Golf vai para... Gente, mantenha sem regra de usar e na escuta do controle, ajuste 1014. Gente. Linha 918, torre. Proceda, linha 918. Linha 918, Kenegal 10. 1-4, 698, pouso autorizado, pista 1-0. Autorizado, pouso 698, poderia confirmar o vento? 200 graus, 099. Sim, autorizado, pouso. T4778, decolou o 1-1, controle Salvador, 1208. 208, 4778, boa tarde. Tarde. Controle Salvador, boa tarde, está 4778, decolou, passa 1200. Então 4778, contato radar, saída PUC, nível 330. 330, 4778. Controle azul 4423, desvio à esquerda, proa 260, aproximadamente 8 milhas. Gente. Azul 4423, chame o centro Recife em 12260, terna 1353. 260353, azul 4423, boa tarde. Azul 69, 19-18, Solo Juno 3, direita 1-2-1, décima 9. A Fox 19, vai. Juno 55 alinhado e decolar, pista 1-0, vento 190 graus 099. Ando no 2,5, decimal 85. Sou Recife, 125452685. Boa tarde. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para 2 no país, o ajuste no 0 no 4, atrasado LS, reporta estabilizado. Bom, se solicita modificar, prosseguir na descida visual para final da capoeira no 7. Gente, plano modificado zona 9, zona 6, Papa Tango Oscar, Papa Golf, desça para 1.500 pés, enquadra-se via corredores. Papa Romeu Bravo Oscar, inserção? Afirmativo, Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, plano modificado, zona 9, zona 6, desça para 1.500 pés, vai na proa do Ceasa. Gente, vando Ceasa, está presente, Romeu Bravo Oscar, poderia confirmar um ajuste? Toma um ajuste no 014, porta com o visual com campo. Gente, Romeu Bravo Oscar, reportará. Vamos anunciar o acelerar e manter pista no zero. Aqui mantendo no zero, zero não sei. Zero 7, 7, 8, chama Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 25, 2085, boa. Z 3155 decolou Zuno 8, controle Salvador 1208. Salvador 1208, 3155, boa tarde. Salvador 3155, boa tarde. Plano 3155, completa radar na decolagem, segue da São Luna, nível de voo 320. 320, São Luna, 3155. Romeu, Romeu Bravosca, reporta visual com o campo. Visual, Romeu Bravosca. Gente, torre 18, decimal 95. Romeu Bravosca. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, final pista no 7 autorizado. Final, cabeceira no 7, Romeu Bravosca. Final, pista no 7 autorizado. Final, cabeceira no 7 autorizado, Romeu Bravosca. 097, decolagem autorizado. Pista no 0, vento no 90 graus, no 09. Iniciando no 0, vou no 097. Romeu Bravo, conjunto. Oscar Golf Kilo, cruzamento autorizado. Romeu Bravo Oscar, pouso autorizado, pista no 7, vento 190 graus, 109. Oscar. Polegar na 7, decolou 20, controle Salvador 208. 1208, 1097. Controle, gol 1097. 1097, contato radar na decolagem, segue da Arboruna, nível de voo 360. Arboruno 360 nível, 1097. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2719, centro da Charlie. Azul 2719, boa tarde, contato radar estabelecido, 67 milhas nordeste do Rio Salvador. Eu vou Bonf, para que se evitar a chegada Bonf e a porta para o controle quando é NBA. Reportará chegada bom, finalidade descido azul 279. O 55 Veleda. Veleda 3155. Cordial, Tan 3567, ponto de espera da 10, tá pronto? Tan 3567, alinhado de decolagem, pista 10, vento 200 graus, 129. Alinha e decola da 10, Tan 3567. O meu Bravo Oscar, solo 23, pátio. Agarra, autorizado do backtrack, pista no 7, livre na papá. Livre backtrack, livre na papá, o meu Bravo. Bravo Oscar, Sandro, um abraço para vocês aí. Graças. Controle 567, decolou 284, controle Salvador 1208. 1208, uma boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, TAM 3567, passando 1500 no perfil da Arbor 1. TAM 3567, contato radar na decolagem, boa tarde, saída Arbor 1, nível de voo 360. 360, cumprindo o perfil da Arbor 1, TAM 3567.